o que eu falo pro cê. Pare e pense, agora cabe a você o que vai ser. Nasce viver, aqui morrer. Mulher e dinheiro todos querem ter. Por mais ambição, na vida é ilusão. Sente na pele o preço do perdão. Por tudo aquilo que se tem amor, deixa a maldade os caminhos de dor. Veja através do espelho a tristeza, levando no fundo o olhar a pureza. O mundo aos seus pés, a terra e o mar. O amor do pivete não pôde comprar. Perdeu a essência da liberdade. Chora sozinho atrás de uma grade. Sofre seu filho, deixa eu saber. Atrás da muralha se encontra você. Cadê o sentimento ao falar a verdade? Porque sua mente só encontra a maldade. Felicidade se foi com fé, deixando sequelas do sofrimento e tudo aquilo que você tem fé. Pra mim, vagabundo, o que que cê quer? Não quero que isso tudo se acabe. Ver os meus sonhos se encher de maldade. Por falta de afeto, aqui não faltou. Me lembro de ti, a paz do Senhor. Tinha uma moto que sempre sonhou. Gozava era muito, perdeu o amor. De tanta ganância cê queria mais. Agora é tarde, não volta atrás. Ainda há tempo pra se arrepender, esquecer de tudo e voltar a viver. Agora seu filho já não tem mais pai. Lembro de ti, lágrimas caem. É nascer, viver, morrer, pra você ver. Entrar no crime, querer ter, depois perder. Por isso que eu falo pro cê, pare e pense. Agora cabe a você o que vai ser. É nascer, viver, morrer, pra você ver. Entrar no crime, querer ter, depois perder. Por isso que eu falo pro cê, pare e pense. Agora cabe a você o que vai ser. Deus foi só e você fez a escolha, ladrão. Caminhava na fé, de bom coração. Não teve intenção, mas a opção que lhe sobrou foi a maldade na estrada da dor. A mãe me falou, espera por quem, morrer por quem. Se olho pro lado e não vejo ninguém, lágrima nos olhos, sofrimento meu. No vale da sombra você se perdeu, da sua presença senti a falta. E olha o trauma, sou a consequência de uma solidão que provocam as lágrimas da sua alma. Sempre foi assim, fui sempre feliz, ter um pai. No dia 12 de outubro foi tudo que eu quis. Pai, cadê você quando precisei? Te procurei, não te encontrei. Só amarguei o doce veneno com a solidão. Perdido no tempo, o sofrimento escorreu nos olhos na escuridão. Não pude sonhar, revendo o silêncio, reflete no olhar. Tentar esquecer, poder caminhar. De frente pro mata do seu pergaminho. Ter fé na vitória, lutando sozinho. Não vou me espelhar, ninguém fraquejou. Coração ferido, o encanto acabou. Família feliz, quem sabe um dia. No fim do túnel, a luz da alegria. Cê quer uma chance pra recomeçar? Me perdoe meu filho, eu só quero te amar. Viver, morrer, pra você ver. Entrar no crime, querer ter, depois perder. Por isso que eu falo pro cê, pare e pense. Agora cabe a você o que vai ser. É nascer, viver, morrer, pra você ver. Entrar no crime, querer ter, depois perder. Por isso que eu falo pro cê, pare e pense. Agora cabe a você o que vai ser. Filho, vem cá, quero te falar. Me olhe nos olhos e tente escutar. A vida ensina e ser mais capaz. O crime é maldito, cruel e eficaz. Te ilude por fama e consolar. Já várias mulheres transadas na cama. Nenhum sentimento, só por diversão. Tendo do jeito da situação, bate no peito que é o tal. Na disciplina pra vida e moral. Não é nem assim, cai na real. Longe do bem, vai pra dentro do mal. No começo é da hora, bem radical. Conforme o tempo, vê que não é normal. Esquecendo que nós somos todos mortais. E o temor a Deus é fundamental. E quando vai ver, já se envolveu. E quem se envolveu, já padeceu. Ao relembrar o que aconteceu, pelo crime sofreu vários amigos meus. Será que isso não te serve de exemplo? A carne é fraca, até compreendo. Sinto arrepio só de estar te vendo. Só de te olhar, já te desvendo. Não tem amor, somente rancor. Por fora disfarça, por dentro tentou. Aquele senhor que você tem fé, é o mesmo que ainda te mantém de pé. Eu vivo infeliz, mas eu tô na luta. Sou o seu pai, lhe dou ajuda, tá nas suas mãos. A minha ou a rua, quero a decisão. A escolha é sua. Viver, morrer, pra você ver. Entrar no crime, querer ter, depois perder. Por isso que eu falo pro cê, pare e pense. Agora cabe a você o que vai ser. É nascer, viver, morrer, pra você ver. Entrar no crime, querer ter, depois perder. Por isso que eu falo pro cê, pare e pense. Agora cabe a você o que vai ser. É nascer, viver, morrer, pra você ver. Entrar no crime, querer ter, depois perder. Por isso que eu falo pro cê, pare e pense. Agora cabe a você o que vai ser.